Eu moro numa casinha de palha que fica de trás da muralha daquela serra acolá. Eu moro numa casinha de palha que fica de trás da muralha daquela serra acolá. De longe ela nos parece arruinada, mas de perto ela é juncada de baunilha e manacá. Eu moro numa casinha de palha que fica de trás da muralha daquela serra acolá. Eu moro numa casinha de palha que fica de trás da muralha daquela serra acolá. E de longe ela nos parece arruinada, mas de perto ela é juncada de baunilha e manacá. Ela é juncada de baunilha e manacá.